Aleluia, nosso Deus. O Senhor é o amado da nossa alma. O Senhor colocou sentido na nossa vida. Andávamos desgarrados, perdidos, fracassados, caídos. Até que ouvimos sobre o teu nome, que é sobre todo nome, nome maravilhoso, nome poderoso. E aí então experimentamos tanto cuidado, tanto amor, tanto carinho. O Senhor colocou sentido na nossa vida. Obrigado, nosso amado, nosso Senhor Jesus, nosso Deus Pai, Espírito Santo, Senhor Jesus. Agora que te conhecemos, não conseguimos mais viver sem o Senhor, sem experimentar o teu carinho, teu cuidado, teu zelo, tua compaixão, tua misericórdia, teu amor. Não dá para viver, Senhor. Obrigado por te conhecer. O Senhor é aquilo que de mais importante há na nossa vida. E sem o Senhor, então, não há mais razão para viver. Mas o Senhor tem nos amado. O Senhor tem nos dado a vida eterna. O Senhor tem dado alegria. O Senhor tem nos dado vigor. O Senhor tem nos dado força para caminhar, para andar, para lutar, para combater o bom combate. E ao final de tudo, prevalecer. Porque o teu nome, em quem confiamos, a quem entregamos a nossa vida, é sobre todo nome. Aleluia! Porque o teu nome é sobre todo nome. Em nome do teu Filho Jesus, Pai, nós te damos graças e queremos proclamar mais uma vez, nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Aleluia. Damos glória ao teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode estar abrindo a sua Bíblia no livro de Atos. No livro de Atos, capítulo número 8. Livro de Atos, capítulo 8. Versículo 4. Onde a palavra de Deus nos fala, capítulo 8 de Atos, versículo 4. Entre mentes os que foram dispersos, iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, a qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Amém? Você pode sentar, meu irmão, minha irmã. Capítulo 8 de Atos. Fala de Filipe, um homem completo. A Bíblia não está falando de um homem perfeito, mas a Bíblia está falando ali no capítulo 8 de Atos de um homem completo. Para ele ser perfeito, ele teria que ser igual a Jesus, sem nenhum erro, sem nenhum pecado. E assim ele não era, era um homem ainda imperfeito, mas ele era um homem completo. Por que que eu digo que ele era um homem completo? Por aquela palavra que o pastor Norton lá no início ele leu, que quando Jesus está fazendo mais umas entre tantas orações relatadas na Bíblia, e aquela chama-se a oração sacerdotal, o Senhor Jesus lá então está dizendo que ele veio a este mundo com uma finalidade. E a finalidade no versículo 21 é de nos tornar um com ele. Na oração Jesus disse, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Senhor Jesus veio a este mundo para que eu e você sejamos um com ele. E quando alguém se torna um com Jesus, porque ele é um com o Pai e um com o Espírito Santo, quando alguém se torna um com Jesus, torna-se um ser humano completo. A pessoa ela é incompleta enquanto ela não se torna um com Jesus. Enquanto ela não faz de Jesus o Senhor e o Salvador da sua vida. E diz ali na palavra de Deus que esse homem completo, porque ele se torna um com Jesus, ele chega na cidade de Samaria. E quando ele chega ali, a palavra de Deus, ela diz que o Evangelho chega àquela cidade. Esse homem completo, porque se torna um com Jesus, ele traz uma mensagem a fim de tornar outras pessoas completas. Porque as pessoas, elas são incompletas enquanto elas não têm Jesus e elas correm atrás de algo que as complete. Algumas pessoas pensam que tendo muita fama e sendo muito honradas, elas estarão completas. Algumas pessoas pensam que se elas se tornarem muito ricas e tiverem o dinheiro suficiente para viver bem, elas serão completas. Algumas pessoas pensam que quando encontrar a pessoa amada para viver o resto da vida ao seu lado, ela se torna completa. E todas essas são ideias erradas sobre aquilo que completa uma pessoa. O Senhor Jesus disse que quando nós nos tornamos um com Ele, então nós estamos completos. E esse é o Evangelho que Filipe está trazendo para Samaria, aonde ali há muitas pessoas em situações difíceis. Ele traz uma mensagem a fim de trazer as pessoas completas. E com ele ele traz sinais. O que acompanha uma pessoa completa, o que acompanha o Evangelho que torna as pessoas completas, disse ali na Bíblia, são sinais. E no versículo 7, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos coxos foram curados. A mensagem que Filipe traz é uma mensagem que começa a tornar as pessoas completas, começa a curar as pessoas. Presenças malignas começam a abandonar pessoas, começam a abandonar lares, começam a abandonar famílias. Enfermidades começam a sair e as pessoas passam a encontrar-se curadas. Muitos sinais são os que acompanham essa mensagem de que Jesus é nome sobre todo nome. E por final, quando a mensagem chega, no versículo 8, a mensagem que completa as pessoas, disse ali que houve grande alegria naquela cidade. Quando você sente-se completo, você passa a ser alguém alegre. Talvez algumas conquistas desse mundo ainda te faltam, você não teve. E até pode ser que algumas delas nós nem venhamos a conseguir. Mas a Bíblia fala que há uma alegria quando alguém se completa. E alguém se completa quando encontra o Senhor Jesus. Mas a Bíblia que nós lemos também fala de um homem incompleto chamado Simão o Mago. Um homem incompleto. O ser humano, quando ele está incompleto, quando ele é incompleto, ele é alguém iludido. E aqui na Bíblia fala que ele era alguém professor em iludir outras pessoas. Mas sabe por que ele iludia outras pessoas? Porque ele mesmo era um homem iludido. O versículo 9 diz que ele insinuava-se ser grande vulto. A pessoa incompleta, a pessoa que ainda não teve um encontro com Jesus, ela começa a fazer insinuações a seu próprio respeito. E ela começa a fazer uma propaganda de si mesma. E ela começa a dizer que ela é grande pessoa. Se você encontrar pessoas incompletas, pessoas iludidas, você vai ver essa característica nelas, que elas querem chamar a sua atenção, que elas querem fazer coisas que chamem a sua atenção. Elas querem apresentar coisas que você possa valorizá-las, que você possa elogiá-las. Elas buscam a aprovação de outras pessoas porque elas estão incompletas, porque elas estão iludidas. Esta era isto que Simão estava buscando. E muitas vezes, quando as pessoas não encontram essa aprovação, elas acabam caindo numa depressão, elas acabam caindo em extremos. Às vezes elas se tornam provalecidas, às vezes elas se tornam orgulhosas, porque na busca pela aprovação de outras pessoas, elas acabam errando o alvo e errando o caminho. Diz a Bíblia que esse homem, ele praticava a mágica. Ele era um homem provavelmente dotado de alguns poderes mágicos. Alguns sinais acompanhavam ele. Ele produzia sinais. Ele tinha algumas capacidades de fazer coisas anormais e sobrenaturais. E talvez você vá encontrar lugares e pessoas que têm essa capacidade de realizar coisas sobrenaturais. Capacidade talvez de prever o futuro, capacidade de fazer alguns sinais. Mas você vê que mesmo este homem tendo poder de fazer alguns sinais, ele é um homem incompleto, um homem iludido. E como diz a Bíblia, um homem que procura iludir outras pessoas. E diz que assim esse homem iludido, incompleto, Simão, que não era um com o Senhor, ele iludia o povo de Samaria. Sabe com que ele iludia o povo de Samaria? Justamente com religião. No versículo 10 diz que as pessoas daquele lugar diziam: este homem é o poder de Deus chamado o Grande Poder. E você vai ver ali que quando eles dizem: este homem, ele é o poder de Deus, Deus está escrito em letra maiúscula. Esta era a confusão que este homem fazia. Esta era a ilusão que este homem trazia. Quando ele conseguia fazer as pessoas serem religiosas, e para isso ele tinha até mesmo alguns sinais que acompanhavam ele. Mas a sua mensagem não passava de ilusão. Com sinais, com uma mensagem errada, dizendo que ele era o portador do poder de Deus, ele iludia as pessoas. Quando diz ali na Bíblia que ele iludia as pessoas, essa palavra de ilusão também ela pode ser traduzida por tirar o povo do equilíbrio. Trazia algo muito parecido com Deus. Trazia algo parecido com religião. Ele trazia algo similar a Deus. Algo talvez próximo da verdade, mas que não era verdade. Com algo parecido, mas com uma pequena distorção, ele conseguia iludir o povo de Samaria e os afastá-los de Deus. Lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, fala lá que o Deus desse século tem cegado o entendimento de pessoas para que elas não percebam o Evangelho. Você vê que na vida desse homem chamado Simão, o espírito da incredulidade, o espírito do erro, está operando na sua vida, a fim de iludir pessoas, a fim de fazer com que elas se sintam que elas têm religião. Mas no fundo, elas estavam longe de Deus. A essas pessoas o mistério do Evangelho não era revelado. E diz ali que todos davam ouvidos do menor ao maior. E é possível ali que Simão conseguia enganar pessoas que realmente não criam em Deus. Mas é possível que também Simão conseguia enganar pessoas que criam em Deus. Pessoas que se diziam crer em Deus, mas de fato não criam em Deus. Que estavam iludidas. Diz ali que na Samaria, do menor ao maior, Simão conseguia enganar a muitas pessoas. E esta é a obra do diabo. Diz ali que ele veio a fim de cegar o entendimento das pessoas para que elas não creiam. Você acha que Satanás tem conseguido o seu alvo de iludir pessoas? Quando nós vemos as estatísticas de qual é o número que nós, evangélicos, representamos, e eu me lembro de acompanhar até 13, 14%, eu não sei se alguém já fala em 20%, acho que não, né? Mas meu irmão, minha irmã, se de fato existissem 10%, né? Vamos baixar esse número de evangélicos, de crentes, não iludidos, o Brasil seria conquistado ainda neste ano de 2007 para Jesus. Amém? Porque 10% de crente você tem que pregar apenas para 10 no ano de 2007. Se você for um homem, uma mulher, um jovem não iludido pelo diabo, então no mínimo você vai alcançar nesse ano de 2007 10 pessoas para Jesus. Amém? Quantos você acha que Felipe alcançou aqui? Apenas um homem, completo em Jesus, não iludido. Quantas pessoas ele alcançou para Jesus na cidade da Samaria? Então, meu irmão, minha irmã, eu não chego à conclusão de que nós não somos crentes, ou que a estatística está muito errada. Mas eu chego à conclusão de que nós, nesse país, muitos de nós crentes temos sido iludidos pelo diabo. Temos sido enganados. Temos tido nosso entendimento, como diz ali, o Deus deste século, falando de Satanás, tem cegado o entendimento de pessoas para que eles, ou para que elas não cheguem à fé. Ainda na noite de ontem, estava aconselhando um jovem e a gente podia ver que o Deus desse século o estava iludindo. Porque ele é um jovem que, olhando para a vida dele, ele está trabalhando. Além dele trabalhar, o seu salário dá para ele fazer o curso que ele, dentro da sua área, da sua vocação, do seu dom, do seu chamado. Ele namora uma moça de Deus. Mas enquanto nós conversávamos, ele relatava que estava confuso, e naquela noite de ontem ele estava chorando. Porque por um lado ele estava com medo do futuro, medo se faria feliz a pessoa a quem ele namora. E olhando para trás, ele estava com um pouco de saudade do seu passado. Esse é um jovem a quem Satanás, naquele momento, naqueles dias ou nos últimos meses, vinha seduzindo, vinha enganando, vinha iludindo, ou como diz aqui na tradução da palavra, tirando ele do equilíbrio. Aí começamos a conversar, eu e ele, e comecei a mostrar para ele que ele era um jovem privilegiado, que muitos jovens estão procurando ter aquilo que ele tinha, mas Satanás os estava iludindo. E esta é a obra do diabo. É quando a nossa vida, ela está boa, ela está estabilizada, quando nós temos talvez as coisas mais importantes que nós gostaríamos de ter, ele vem dizer que está faltando algo. Ele vem dizer que a vida com Jesus é uma vida monótona e que falta algo. E que no passado tinha mais sabor, tinha mais tempero a vida. Satanás é artista em iludir, em enganar. E quando está tudo bem, ele vem dizer que as coisas estão erradas, para trazer em você, em mim, trazer desequilíbrio. E quando as coisas estão erradas, ele age com uma estratégia contrária, vindo dizer que as coisas estão tudo bem. Quando as coisas estão erradas, ele vem iludir e vem dizer, a vida é isso mesmo? Você está vivendo bem? Segue assim a tua vida? E é por isso que então, nós muitas vezes nos encontramos iludidos. Porque esta é a arte do diabo. Cegar o entendimento. E nós às vezes pensamos que essa palavra que diz que ele vem cegar o entendimento, nós pensamos que ele só consegue cegar o entendimento daqueles que não creem. Ora, se ele não nos iludisse, se nós não tivéssemos enganados, então certamente nós conseguiríamos alcançar todas as casas que estão em tormento, que estão em sofrimentos, e são muitas. E talvez do lado da sua casa existe alguém atormentado, existe alguém infeliz. Sabe como você sabe se a pessoa que mora do lado da sua casa, ela é infeliz, ela é atormentada, ela é vazia? Se ela está incompleta. E ela sem Jesus, ela está incompleta. E sem Jesus, ela vai perder a eternidade. Então talvez do lado da sua casa você tenha um vizinho. Talvez na sua família você tenha muitos parentes que estão incompletos. E talvez eles estejam correndo atrás de muitas coisas, tentando preencher o vazio na sua vida. Mas você é completo. Você não está iludido. Então você vai alcançar muitas pessoas até o fim desse ano para Jesus. A não ser que eu e você estejamos acomodados, iludidos, convencidos que a vida é isso mesmo, um bem-estar pessoal para nós, que tudo vai bem para nós, e que se alguém atravessar no nosso caminho, a gente fala de Jesus, e se não atravessar, a gente também não fala, e a gente vai seguindo a nossa vida. Porque talvez a gente esteja muito confortável, realizado nos nossos planos, nos nossos projetos, nas coisas que temos recebido. Muita gente dava ouvido ali para Simão o Mágico. Satanás, ele, artista, mestre na arte de enganar, de iludir, de desequilibrar. Você sabe quem que ele foi tentar enganar, iludir, desequilibrar? Ele tentou fazer isso com Jesus. Lá na tentação, uma delas, ele disse, Mateus 4, versículo 8, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Com Jesus não colou. Mostrou todos os reinos do mundo e disse, olha que maravilha é o mundo. E olha a glória que o mundo oferece. Você quer, Jesus? E aí Jesus, que era completo, porque ele é o Filho de Deus, e porque ele tinha o Pai e o Espírito Santo, porque ele é Deus, porque ele é completo, mas além de completo, ele é perfeito. Ele disse, não. Eu não me iludo contigo, Satanás, com as tuas ofertas de mundo, com as tuas ofertas da glória que o mundo pode oferecer, e eu recuso e eu não quero. Jesus disse isso. Então você acha que Satanás não vem a ti e a mim com muitas ilusões, com muitas glórias, com muitas distorções? Tentou seduzir a Jesus, mas ele não conseguiu. O Senhor Jesus prevaleceu sobre ele. Eu tenho visto que Satanás, ele luta por cada pessoa. E ele luta por você. Ele quer te anular. Ele quer te enganar. Ele quer te iludir. Ele quer te amarrar. Tenho visto que Satanás tem investido muito nos jovens. Porque um jovem completo em Jesus, ou completo com Jesus, e um jovem não iludido, e um ser humano completo em Jesus e não iludido, é uma ameaça para o diabo. Vai levar muita gente para o reino de Deus. Vai saber dar valor às coisas que Deus diz que são valiosas. Vai conseguir perceber aquilo que tem valor. E Satanás tem investido muito nos jovens. Pastor Norton trabalha com jovens aí, mas alguns irmãos, é uma luta, né? A cada sábado trazer um jovem, fazer com que ele venha, oferecer aquilo que Deus tem para a vida dele, convencer a ele que aquilo que Deus tem é melhor do que a rua, do que o mundo oferece, é uma luta. Satanás está investindo nos jovens. Porque um jovem completo em Jesus, e eu não estou dizendo perfeito, eu estou dizendo completo, e não iludido, e bem preparado, e curado, é uma ameaça para ele. Assim, Filipe foi mais do que uma ameaça a Satanás. Foi uma realidade contra Satanás. Amém? Você deseja ser uma realidade contra Satanás? Eu quero pedir que você possa colocar-se em pé. Versículo 12, que nós lemos, diz, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Quando as pessoas perceberam que Jesus Cristo é o caminho de Deus, quando deram crédito ao Filipe, a ilusão, a escama, a mentira, o engano, caíram da sua mente e dos seus olhos. O nome de Jesus, versículo 12, o nome de Jesus Cristo. Você pode curvar a sua cabeça. O nome de Jesus Cristo. E é possível que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus tenha ainda nessa manhã que tirar algumas ilusões da nossa vida. Talvez você tenha vivido iludido. E talvez você precise nessa noite perguntar a Deus o que realmente tem valor. O que tem mais valor no dia de hoje? São os seus planos? É como você projetou este domingo? É como você vai projetar a sua semana? Ou é possível que nesse projeto para o teu fim de semana, ou é possível que no teu projeto para o fim de semana que vem, ou é possível que no decorrer da semana, o teu projeto para a semana que está iniciando, você esteja planejando ela com algumas ilusões? Pede para Deus nessa manhã, eu me coloco ao seu lado e peço também a Deus sobre minha vida, que eu não quero ter um domingo iludido, que eu não quero ter uma semana iludida, que eu não quero ser iludido por Satanás, mas eu quero ser sóbrio, eu quero ter os olhos bem abertos, valorizar o que o Senhor valoriza, ser dirigido pelos projetos, pelos planos do Senhor. Talvez você tenha quase tudo que você precisa da vida. Talvez quase tudo que você tem, Deus aprova. E talvez o diabo venha tentando iludir você, dizendo que é monótono, que há uma glória lá fora maior, que o mundo e a glória do mundo pode te fazer mais feliz. Rejeita essa ilusão do diabo, porque ele veio para cegar o entendimento. E por outro lado, pode ser que eu e você estejamos muito acomodados, iludidos. Então, eu e você devemos orar e pedir: Senhor, nosso Deus, tira tudo que é ilusão na nossa vida. Faz-nos viver a realidade espiritual. Ore a Deus. Você já está falando com o Senhor. Estou ouvindo tua oração. Você está chegando na presença de Deus. E creio que você está dizendo: Deus, eu não quero ser um crente iludido. E talvez você esteja dizendo: eu até hoje vivi na ilusão, mas agora eu não quero mais ilusão. Eu quero preencher o vazio que há em mim, me completando em Cristo Jesus, o Filho de Deus, enviado para salvar a minha vida, a única providência de Deus, a fim de preencher o vazio, a fim de salvar o pecador, salvar o ser humano. Talvez nessa opção você se encontre. Nessa manhã, deixando uma vida de ilusão e preenchendo o vazio da sua vida com apenas aquilo que realmente preenche e te torna completo. Ou talvez na segunda opção, dizendo: Deus, abre meu entendimento. Não quero passar a minha geração, a minha vida, e chegar um dia na tua glória e ver que tão pouco eu conquistei, quase nada, muito longe daquilo que o Senhor havia previsto e separado para me alcançar. Senhor nosso Deus, nós queremos ser um povo, Deus, com olhos abertos, um povo sóbrio, não iludido pelo diabo, Deus. Há quantas famílias, quantas casas em tormento, em destruição, iludidas, Deus, com religião, iludidas com algo parecido com salvação, iludidas com algo parecido com fé, talvez apontando que tem visto sinais. É verdade, em muitas casas, ó Deus, nós chegamos, eles dizem que nós temos tido sinais, mas são sinais ilusórios, porque os teus sinais são verdadeiros. E a tua palavra, Deus, mostrou ali que os teus sinais eram maiores que os sinais de Simão o mágico. Os sinais que o Senhor operava por meio de Filipe eram mais poderosos. E aquele homem que te conhecia, Filipe, não teve medo dos sinais que os incrédulos haviam conquistado, mas ele enfrentou tanto a Simão, um homem incrédulo que não te conhecia, não ficou com medo dos sinais que Simão realizava, mas teve fé para ver que o Senhor produziria ainda sinais maiores que aqueles. E assim aconteceu. E assim, Deus, a exemplo de Filipe, nós queremos ser homens, mulheres e jovens que, longe de qualquer tipo de ilusão, tiram muitas vidas do tormento, muitas famílias da ilusão, da religiosidade. Opera, Senhor, na nossa vida, em nome do teu filho Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Vamos chegar ao fim desse ano de 2007, tirando muitas vidas do sofrimento, do tormento. Amém. Eu acho tão interessante que, aonde eu me viro, eu vejo alguém sofrendo, atormentado, iludido, precisando de Jesus. Tem acontecido contigo isso? Tanto que a gente nem dá conta. E eu já estou orando e dizendo: Deus, alcança essas pessoas, porque eu não estou conseguindo alcançar, são muitas. E Filipe alcançou muitas pessoas. E o bom é que muitos se converteram com a palavra de Filipe, porque ele sozinho não poderia conquistar tantos lares atormentados. Amém? Há muitos lares atormentados. Se a proporção é de 10% de crentes, então para cada lar abençoado tem 10 lares atormentados. Se envolver com esses 10 lares atormentados dá muito trabalho. Porque não basta você ir lá naquela casa uma vez e dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não basta ir uma vez lá. Talvez você vai ter que voltar lá toda semana. Às vezes duas vezes por semana. Às vezes perder um bom do seu tempo orando por aquela família, assistindo ela, voltando lá, tendo paciência com ela. Mesmo quando parece que ela retrocede, você continua orando, e pela fé você diz: não, eu vou ganhar essa família para Jesus. Amém? Deus te abençoe a conquistar ainda muitos lares nesse ano para o Senhor Jesus.